Disco Radio! Alô, galera de Americano! Joga a mãozinha pra cima e faz um chifrinho! Afasta, que o animal tá bravo. Afasta. Afasta que o animal tá bravo. Mais uma vez estamos presentes aqui no Bosquinho da Vila de Americano para recepcionar toda essa massa que vem sempre prestigiar os nossos shows e, claro, sempre com carinho estampado no peito de todos os seguidores que gostam do nosso animal! Se é para começar, eu quero ver o gritinho da galera no 3, no 2, no... Bora detonando! Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesita reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. ¡La locura, locura! ¡Vale un animal americano de volta! ¡Badala! Siente el magnetismo, tu cadera es la mía. Hacer un sismo, ahora da lo mismo. El amor y el turismo, diciéndole que no es que viene con romanticismo. Si te dan ganas de bailar, pues dale. Obrigado, meu grande parceiro Luciano Danidas. Dale. Na verdade, ele já tá inteirando 48 horas ao lado do sul que ele gosta. Búfalo! Ele e a primeiríssima dama, no Tainá. É loucura total, meu irmão! Bora, Fabrício Pinheiro! Ela e Souza! Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como... Joga a mãozinha, joga tudo, bora com xingre e ai, ai, ai, DJ, ai, ai, DJ, isso não é legal. O quê? Ai, DJ, isso não é legal. Dale! O búfalo... Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. Tô passando mal. Olha meu grande parceiro Célio, tô curtindo ali do ladinho, já avisado. Ele e a Cisneia do HB20, ao lado do meu grande parceiro Lolado e Super Primos de Marituba, o Dilon nota 100. Ele sempre ele. Júnior, tô curtindo, garoto. Então é bala, meu irmão. Olha o Jabá por ali, grande parceiro Jabá. É a volta do Lucas da Joga Bonito ali do lado. Eric da Evolução, empresário Eric. Obrigado pelo carinho, Maestro Mini também já por ali representando. E aí, Jean Lopes, você sempre no coração. Aqui. Está difícil de entender. Vem todos fracassados, bicho. Valeu. A evolução. Lucas Ribeiro, 48 horas ao lado. Luizinho da Game 100. 100, sem ideia. Amigo está presente quando te preciso. Sempre que eu te ligo, está... Ambulantes ali do lado também. Grandalhão Daniel! Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu. O John Leno do Trio Ternura, tá aí, John Leno. Alô, Juazes! O falou! Raul Monteiro da Pop Mal Falada, lá de Maracanã! Alof Silva e a Bia, o casal da evolução. A evolução. E com a equipe ficha, ficha, 28 do tal, tá eu vou ficar. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar, você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha, 28 do tal, tá eu vou ficar. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. Equipe sem ideia de americano. Obrigado, meu grande parceiro Nenê, sem ideia. Ele é do animal. O Lourinho da GDB e a GDB em peso. Viviane Batidão. Joga a mãozinha, bora no chim, bora no chão. Badala. O Búfalo do Marajó. Agora é o Búfalo. Pelotinho das Angues, DJ Pouca, já merece. O DJ Bruno, Pikachu, Saldi, em companhia da equipe. Equipe Pepe Transa. Mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Vai, bandido não dança. E o quê? Bandido balança, de glocada na cintura. Passa nela. O Magrinho dos Caixa Baixa, segura o sapo. Patrick, Bolinha, Massoveiro, Isabel e a Bruna Beatriz. Ali. Balança, vai, bandido não dança. Bandido balança, mastigado de balinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Dá pra balançar, vai. Mãozinha pra cima e grita. Ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei, ho, ei. Everybody's going to the party, have a... Você, o Dieguinho do Passírio, também estaria avistado por ali, ó. É o Léo, bicho, é o Leozinho por ali. Fala, Leozinho! O Brunzinho dos Mega Maluquinhos! O Drenison tá de volta, ele bate no peito. Fala, Drenison! O Buru! O Bida, 100% liberdade, alô, Jéssica! Dancing in the desert, blowing up the sunshine. Ela vem de vestido sem calcinha, jogando na cara dos maloca. Tá louca, passinha, tá na minha... Tá louca, passinha, tá na minha... Everybody's going to the party, have a real good time. Sou Alisson, Wellington, Juazes e o gol safadão de Nova Timoteu. Alô, Paula, alô, Pirril, bora, Júnior. Matheus Oliveira, Dudu do Lava Jato, alta pressão, garoto. Alô, Belly. Eu fico triste quando eu vejo elas brigando. É, o boladão parar até de falar. Tão me culpando, me chamando de safado, porque eu comi as duas e pronto. Um, dois, três, vai, Piranha! Piranha do Passinho, ali, ó! Pega nas empurras, essas porras malucas, que eu tinha babá, vem a porra da empurra. Girando, a saúde tá chegando. Girando, girando, as mãos pra cima vai girando. Girando, girando, aí novinha vem no embalo. E no final da festa eu te pego no meu carro. Alô, meu parceiro Nilson, de garoto! Girando, um forte abraço do DJ Darlan. Obrigado pelo carinho, viu, Nilson? E no final da festa eu te pego no meu carro. Alô, Melody! Um, dois, três, vai! Acho menina, assim, ó. E vai, toma, vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, só dos pobres! Vai, toma! Vai, toma, só dos pobres! Vai, toma! Vai, toma, só dos pobres! Tô possuído agora! Atenção, galera! É DJ Lohan, meu irmão! Yeah. Brasil. Andrés e Agabinho, relíquia do Tauanória. Lucas Castro, Jota. O Batoré do Ladinho aqui com a gente. Obrigado, Batoré. Rafael Saraiva de Santa Isabel também ali, ó. Aqui. Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. As novinhas passam mal. Mr. Catra! Faz a boquinha do animal, boquinha do animal, boquinha do animal. Dá-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. E a novinha passa mal. Passa mal! Nosso meu grande parceiro Jobson, o Inácio, a Paulinha, a Bianca, o Arthur, a Camila, a Suzy, o John. Na verdade, o Arthur que tá aniversariando hoje. Parabéns pra você, Arthur. Valeu! Luizinho Neto Galeno ali, ó! A menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir malandramente. Fiz cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir malandramente. Meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada! Na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um pedacinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Malandramente. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. Malandramente, meteu o pé pra casa, diz que a mãe tá ligando, vai se ver por aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou. Tá gravando? Tá gravando? Então grava lá, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando, me mamando. E a galera da Pequena Atrevida, já no telão do Bu, fala o garoto! A Pequena Atrevida, bacana presença, Zé Pequeno e a sua dama Maeli, Jaca Davi, a família dos casos! Luanzinho Cireia! Alô, Riquinho! Búfalo! Guilherme Amada! Olha o John do Trio Ternura, garoto! Andrezinho GDB! Arivaldo Promoções já tá aqui comigo! Por sinal, sábado que vem é aniversário dele. Quem é que vai estar por lá, hein? É o Popson Águia da Amazônia. Parabéns pra você, Deus, parabéns, Marival. Valeu, um abraço do Darlan. DJ Marcos Cauê. Produzindo o que você gosta de ouvir. Alô, galera de Americana. Do Marajó. Bora sair do chão, bora se ligar. Essa novinha é terrorista. Essa novinha é terrorista. Essa novinha. E quem é que tá solteiro, coloca a mãozinha no alto aí, vai. Olha a explosão aí, vai. Olha a explosão. Johnny do Palio, Alisson, Bambam, o Loro Pressão, o Maestro Miri, o Careca da Gené. Tá todo mundo, garoto! Eu E doida! Deixa eu mandar um abraço aqui! A Palmeira, o Anderson e o Saldi ali do ladinho também! Cadê o Carequinha? Alô, Carequinha! Esse é parceiro do DJ Darlan Sibri. Os nossos corações, o Playboy do Morro, o Lucas do Morro, o Japão do Morro, Britânia, galera do Morro! E só quem tá brigado com a mulher dá um grito e canta. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. E o quê? Fui, partiu aonde? É o Mandela. Fui, partiu lá. Vai o Sushu, tá de volta no Sushu, querida valor. Partiu. Bora, Lucas, joga bonito. Empresário Júnior, tô curtindo e a primeira dama. Raul Monteiro da Pop Mal Falada. É o Mandela. Fui, partiu lá onde? É o Mandela. Fui, partiu lá onde? É o Mandela. Fui, partiu lá onde? É o Mandela. Aí às vezes se você briga com a sua mulher, na verdade a preferência é ficar solteiro, né? Porque eu sempre digo que quem tem sorte é solteiro, né, amigo da Crenish? Tá ali, ó. Sabe por quê? Namorar pra quê? Te amar. Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? É o Renan, bicho! O Renan do restaurante Caraparu tá ali ao lado do meu grande parceiro querido da Grinch. E a galera que chega junto! Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Cheguinho do Passinho, Guime 5, rompendo fronteiras. Valeu! Dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela zoa, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. Namorar pra quê? Te amar pra... Bora, grandalhão Daniel! E o Nil Grandão aqui do outro lado, né, carequinha? Robert Lopes, meu grande parceiro, DJ Robert Lopes. Obrigado pela sua presença sempre, muito significativa. E a gente abraça forte você e a galera lá. Lá de Maracanã, garoto! Pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Alô, parou, garoto! Tá. Meu grande parceiro Luciano da Didas, o Barão já tá aqui do ladinho. Essa dupla que sempre vem prestigiar. Altos shows do nosso animal, garoto. Bora, Barão! Eu provei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Dá uma seta doida aquela, né? O R7 tá galudo e vai fuder tua xota. Eu sei que tu gosta. Essa é a hora. Essa é a hora. Essa é a hora. Batidão, batidão, batidão, vá! Beatriz Abidoni, do Predador! O swing do Salão Swing, Jaca da Fruteira, Bolinha na Estância Cera. Diz aí, Bolinha. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica maluca. Automaticamente, quando ela escuta, já quer embrasar, ela fica. Alô, manda um pro! Joelho, e vai tremer. Yeah. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz e canta, vá! Coração tá gelado, a maldade na mente. Vários falam a verdade. Gosta de quem mente, o certo te sufoca. O prazer tá no erro. Pai especial, meu grande jogador do Santos, Vitor Mendes. Um desespero, alô, Vitor, tem que dar moral pra quem dá moral pra gente, garoto. É nós juntos, alô, Vitor Mendes, garoto. Beat, quero que se explodasse o país. Se eu desse uma desce. Vem todos fracassados e o piranha. Aproveita hoje que o pai tá fácil namorando. Alô, Rafael, garoto. Das convite, quero que se explodasse. O pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o Denis tá fácil. TH tá fácil, que o pai tá fácil. Arivaldo, aproveitando gelado. Pra avisar que dia 21 de maio tem o Círio de Santa Maria de Benfica. Dia 21 de maio, quem toca por lá, Arivaldo? A evolução do Búfalo. Isso te causa um desespero. Não sou Jorge Matheus pra sossegar. Vivo naquele pique. Tô namorando a Bodilas e sou amante das Covid. Quero que se exploda se o pai está em crise. Eu desce uma, desce duas, desce três e desce quatro. Aproveita hoje que o pai tá. Bora, Kenny da Gringe! Mil salve! Sério, tô curtindo o Sidneya! Alô, tio Kleber! Lala! Bora, Júlio Galera! Aproveita hoje! Pras gatas curtindo o som! Pesa. E o Johnny aqui do lado, né, Batoré? Você e o Jonathan! Alô, meu parceiro Jota! Aqui! Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vai, some, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba lá. Vários homens, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba aqui. Vários homens, bomba, bomba. Bora, Fabrício Mineiro, bora, Erlen Souza. Rapaz, 48 horas sem sair do lado. Erlen, pra cima, menina. O Grãozinho, o Mazo, o Lourinho e a galera da Baixada de Americano. Alô, Lourinho, tu ainda não dormiu, garoto. Beleza, tá querendo pintar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Obrigado, meu grande parceiro Bruno. E o nosso parceiro Darley, dos tripulantes, também tá ali presente do ladinho. Anderson, Alisson, Wellington, Joses e a galera do Gol Safadão. Bora curtir assim, bloque pra quem gosta, vai. Ela domina o funk, ela gosta de pop. Ela viaja no reggae, pira no... E quando? Ela se amarra no ajaio do Carlinhos Brown. E no som do David Guetta Internacional. Mas quando tá... O búfalo do... Essa gatinha pira, pede uma tequila e começa a beber. Ela, bicho, olha o Bruninho dos Feios ali do lado. Alô, Bruninho, meu grande parceiro, um abraço do DJ Darlan, Bruninho. Devagar, devagar, devagar, devagarinho, ela desce até embaixo, ela desce de... E a galera da carreta pequena, atrevida, estão todos com a gente, muito obrigado, viu? Essa carreta que é um sucesso na região. Ela sabe na cadeira, é brincadeira, meu irmão, desce até o chão, desce até o chão. Ela sobe na cadeira e começa a... Augusto 100% liberdade. Alô, Jéssica! Obrigado, viu? Esse casal, gente boa, que sempre que pode vem curtir e juntinho com a gente. Devagar, devagarinho, ela desce até embaixo, ela desce direitinho. Bora fazer o seguinte, bora dançar forró, bora. Búfalo. E ela? domina o funk, ela gosta de pop, ela viaja no reggae. O bacana e a primeira dama Luana Brandão. O barrote de cacharel, cadê o bacana, bicho, hein? Tá internacional, mas quando toca o safadão, é garotinho da sangue, DJ Boquins da Beleza. E que vive a mitranza. E o jabá da GDA. Vai, vai, vai. Devagar. Alô, Quiabo! E Quiabo tá desde ontem comemorando o aniversário dele, né, cara? Devagar. Pra cima, Quiabo! Bora, Robert Lopes, vamos! Ela sabe na cadeira, brincadeira, meu irmão. Desce até o chão. Ela sobe na cadeira e começa a rebolar. Desce devagar. Devagar. Devagar. O Gudu Morro, bicho. Ela desce até o Paulo Pirril ali. O Grandanil Daniel. Eu não posso esquecer do meu parceiro Tomás, cara. O Tomás tá aqui do ladinho. Obrigado, viu, Tomás? Você sabe que você é parceiro de velhas dadas. Ela desce até embaixo. Ela desce direitinho. Devagar, devagar, devagar, devagarinho. Ela desce até embaixo. Ela desce direitinho. Vai. Time sem ideia, tá aqui ó. É forró! Lucas Mendes e Ricardinho, proprietário da loja Estúdio Multimídia. Alô Multimídia de Santa Isabel! Eu comecei a namorar só pra tentar me consertar. Lucas Castro. E Santa Isabel, obrigado, viu, Lucas? Esse também é amigo do Darlan. Deu errado, deixa eu te contar. Eu no cineminha, meus amigos na balada. Eu tomando sorvete e eles bebem. A evolução. Pois é, meu amigo. O búfalo. Não deu certo, não. Melhor mexer com o filho. Aí eu falo, alô, carequinha! Ô, carequinha, eu voltei. Eu tava ficando doido. E tô solteiro de novo. Meus amigos, voltei. E o Everton de Marituba, Juazes! 2017! Alô, querida Greenies, meu grande parceiro! Olha o Marcão, bicho! O Marcão não poderia deixar de vir hoje! Dá um abraço no DJ da Lola, Marcão! Eu comecei a namorar. E o Renan? Só pra tentar me consertar. Eu fiz de tudo pra mudar. Mas só que deu errado, deixa eu te contar. Sorvete e o Bruno só na cachaça. Pois é, meu amigo, não deu certo, não. Melhor mexer com o fígado do que com o coração. Antônio Brunão, fala Brunão, eu voltei, sabia, meu amigo. Olha, bebê, que eu tô solteiro de novo. Olha que bora, bebê, solteiro de novo. Meus amigos, voltei. Bora, Bruno da Vilma, bora pra Toré, garoto. Tô solteiro de novo, meus amigos, voltei. Tava ficando doido. Agora é o Budo Marajó. Que maravilha, aquele momento que todo mundo gosta, simplesmente que a gente lembra de bons momentos que marcaram as nossas vidas e a gente vai tocando assim, vá! Ludmila Paraense, valeu! Sem você o tempo é longo, é tão forte o sentimento que... É a Milazinha, alô Mila! Oh, yeah. Piruta, tiro livre, Renan dos Gamalhas, de americano, Bruno Gosta! Manda a tua boca dizendo assim, vem pra mim. E quem sabe canta, mas... Você parece criança, que precisa... A vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia, quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Bora, bora! ou animal. E as marcantes jogo do morro, garoto! Quem é que não conhece aonde começou? A evolução do som que ninguém superou. Há mais de meio século pensando em você. Sempre estar na frente é o número um. Poderoso Rubi, a nave do som. Os corações, vai! Para de lunotar sem ver, hein, garoto! Vem! E se você tá apaixonado, que tal cantar assim, ó? E meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Eu sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço mil loucuras, meu amor. E em nome desse amor, se preciso for, eu vou até a lua. Arranco uma estrela da imensidão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. Quem sabe vai cantar, vá! Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Vai, bala! Eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu. Playboy! Davis, o Vitinho! O caqueado, Vitinho! O búfalo. Mas não vai me negar. Bora, Jota, garoto! É tudo que eu desejo. Olha o bacana, bicho! E tudo que eu mais almejo é te fazer feliz e ser feliz com você. Madison Cabeleiro, de americano, Salamânio, Madison! Empresário Eric da Evolução. Você tá no berço, Eric? Não, né? Mas tá na mídia. Alô, Jessiguinha! A minha Jessiguinha da Pedreira. O Maestro Billy, a Ludmilla. Gelope! Gelope! Show um batido no peito e diz que ele é... Búfalo! Obrigado, Railson! Nunca te esqueci. Muito tempo eu passei sem te procurar. Foram tristes dias que vivi sozinho, longe. Olha aí, André, quem tá por aqui, o Neném Sem Ideia? O cara que tem moral com a Virgínia, o Thalisson Flex, viu, garoto? Mas não resisti, voltei, estou aqui. Só pra quê? Cheguei no Passinho, que me sigo, rompendo fronteiras. Valeu! Acelerar um pouquinho, vá! Ao Monteiro da Pop Malvalado e o Robert Lopes ali na frente. Lucas Ribeiro ao lado, colado, 48 horas. Canta já! Hoje eu sou o resultado. O guarda municipal Melo e o delegado Robertinho. Não, não, não veja em mim. Tenho super-homem, a prova de tudo. Se é assim. Eita! É pra quem gosta de lembrar, meu irmão. Só não quero ver ninguém chorando aí, viu? Alô, Silva e a primeira dama Bia. Jefinho Silva, Lucas Garçon ali, ó. Bora, Kenny! Bora, Marcão, garoto! Vem pra festa! Todos querem é só separar nós dois. Cê é o que quer e vou continuar te amando. E não tô nem aí para o que os outros vão dizer. O que a gente sente, ninguém... Cadê o Jolê? Alô, Jolê! Trio Ternura, meu grande parceiro Guilherme Amada. Cadê a minha vaga lá no gym, Guilherme? Quem sabe canta, eu quero vibrar! O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar e tirar você de mim. E mais? Eu amo você. O que Joazes? Não importa o que vão dizer. Eu quero só... Uma grinda, Caixa, Baixa de Curuçal, Patrick e Leonardo Bolinha, nossa vez. Eu quero só... Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você junto a mim. Que pena que você partiu. E Kleber, prepara dia 27 de maio. Vai, a festa do ABC lá na Vila dos Pescadores. Búfalo do Marajó, Ponhoca. Manda um abraço lá pro Binho, pro Baixinho. E dia 27 a gente tá chegando por lá, garoto. E essa aqui, ó. Cheque, Paulinho Gaiato, o Gaia e toda a galera GPS de americano. Quem sabe canta, eu quero ouvir, vai, Bosquinho! Yasmitati, Adriele, um abraço pra elas. Aqui, o Búfalo. Oh. O Búfalo. Oh. A situação é difícil. Vou aguentando no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Yeah. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Coração, e tu te vais, e te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Apaixonado aí, vá! Conta pra mim que eu te quero. Olha quem tá a bordo aqui, juntinho com o DJ Darlan. Meu grande parceiro Robert Lopes tá aqui hoje, veio fazer essa cordial visita aqui pra curtir o show do animal. Aí, Robert! Você quer um homem que te faça mulher? Tá aqui, tá tocando. Vem no meu vem. Colo, vem. Vem. Vem aqui, meu neném, que hoje eu quero te dar. Carequinha! Te... Alô, Lourinho da GDB Lourinho! O animal. Paixão, não vem assim. Não vem, que eu não vou mais te dar. Meu carinho, oh, está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Alô, banda RQZ, vamos disparar o sucesso? Vamos sim, Brunetil. Quem tá por aqui é o Vaguinho de Americano. Bora, Fabrício Morelli! Eu não vou te machucar, eu não vou te fazer chorar. Eu só quero te dar amor. Um, dois, três, vai! Paixão não vem assim, não vem. Ei, todos fracassados, um abraço, Heitor! De tocar! E se eu tocar isso aqui, ó? Pra você pegar a gata e dançar agarradinho. Bem gostoso, vá! Eita, Luizinho da Cida! Família do Cleber Mirizal, Júnior do Cuxinho, de Marituba, o Lalá dos Super Primos ali do lado, o Augusto da 100% Liberdade. Esse Augusto tem história, é meu parceiro, viu? E um salve, garoto, Carequinha, Grandalhão Daniel, Ludmila, Milazinha tá ali também. Obrigado, Mila. Alô, Paulo, alô, Pirril. Bora, Barãozinho. Davi, um ali do lado. É Railson, show! O Barão, o Léo, tá todo mundo! Bora, Railson! It's the last. dançar, bora lembrar! Me canta! I glad you're home. Hello, baby, you really miss me. Rafael Saraiva, Hugo do Morro! Alô, Rafael! Bora, Gugi, Rafael! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louco. E assim, vai! Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Vem, chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Não faz assim comigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não. Meu amor, vem pra mim. Pare, repare, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga. E o Leandro aqui com a gente. Valeu, Tarcísio! Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. De um coração que nunca sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando onde você está, tu está pensando. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Tu não me deixe, não! Não me deixa nessa solidão. E assim... Para o LED, Railson, João, Dieguinho do Passinho, Ligue MC. Agora quero ver quem é bom de caqueado. Quem sabe já? Alô, Johnny do Palio, alô, Bambam, garoto! E o Loro Pressão, meu irmão! Seu sorriso! E a galera do Papão ali do lado! Seu sorriso lindo, parceiro, no meio da multidão. Tá, din, din, din, din, da, da, da. Loirinha, din, din, din, din, din, da. E meu parceiro careca, careca, GDA, Diguinho. Loirinha, din, din, din, din, din, da, da, da. Quero ser teu eterno amante, enlouquece, me de prazer. Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Quero ser teu eterno amante, enlouquece, me de prazer. Com seu corpo bem coladinho, quero dançar com você. Pega, meu irmão, o tio Kleber tá no caqueado. Tio Kleber, bora fazer o seguinte. Para com ela e dança aqui já. Muy, muy, una. Cuando me vi, ni hay, tú. Mi nombre es amigo. vocês ao vivo do Estado do Mar. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.